Antena Vareira 98.7 OVAR. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Muito bem, hoje no Juízo de Bancada temos connosco dois convidados muito especiais. Temos connosco Fernando Silva e Tiago Ferreira, que são professores de formação, mas que estão aqui porque têm um projeto, digamos, desportivo para apresentar aos ovarenses. Antes de mais, boa noite aos dois. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estarem aqui connosco no Juízo de Bancada, neste vasto auditório da Rádio Antena Vareira. Não sei por onde hei de começar, mas dizem-me que é bom princípio começarmos pelo princípio. Ou seja, vamos ao mais básico dos básicos. Esta associação que estão a criar, como é que se chama? É a Associação Desportiva e Cultural da Escola Secundária da Maceio Fragateiro, que está sediada na Escola Secundária e partiu da iniciativa de algumas pessoas dessa escola para dar uma oferta ao concelho que não existia, que neste caso tem a ver com a escola de judo, sendo uma modalidade olímpica. Então deixa eu ver se eu percebi. Surgiu aqui esta associação ligada à escola secundária José Macedo Fragateiro. Corrija-me se eu estiver... Exatamente, é ligada, é uma parceria. É uma parceria e esta associação, pelo menos pelo que eu percebi, está ligada ou tem como base o judo. É neste isto? Momento, sim. Neste momento. Porquê o judo? O judo por uma razão, várias razões. Primeiro porque é uma modalidade que é muito abrangente, além de se trabalhar a componente física dos atletas neste caso, também tem uma vertente psicológica e de atitudes que é importantíssima para o desenvolvimento das crianças, neste caso da idade escolar, que é o nosso foco geral, ou seja, aquele foco mais importante. O objetivo principal, mas expliquem-me, mas a ideia que eu tenho, e se calhar lá em casa os nossos ouvintes também têm, é que o judo não é daquelas modalidades que está normalmente assim, digamos, nas páginas dos jornais, não é uma modalidade muito mediática. Vocês têm esta percepção ou é uma percepção errada que nós temos aqui deste lado? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Ora é essa. Acho que também faltava-nos agradecer isto. E falando do judo, agora o judo penso que está na moda, pelo contrário daquilo que disse. Sabe que agora nos últimos Jogos Olímpicos a única medalha que veio para o nosso país foi através da nossa cara e grande atleta Telma Monteiro, uma atleta que toda a gente tem conhecimento dela, toda a gente conhece, não é? E que não foi só, o trajeto dela não foi só a obtenção desta medalha olímpica, porque ela já tem muitos títulos ao longo da sua carreira. E pronto, mas esta medalha olímpica, junto com a medalha olímpica do Nuno Delgado, vem porque são, pronto, o momento olímpico é sempre, o movimento olímpico é sempre mais mediático do que o resto dos resultados, não é? Não é como no futebol que ganha-se um campeonato europeu e é euforia por todo o país. Era nesse sentido, é. Não é? Nós ganhamos um campeonato europeu e o país parou. Exato. A Telma ganha uma medalha olímpica e amanhã é um dia como os outros. Agora, não quer dizer que o facto disso acontecer o judo não esteja na moda. O que nós acreditamos, eu também faço parte da Associação de Judo de Aveiro e pronto, estamos a crescer aqui no distrito. É com grande alegria também que agora viemos a abraçar este projeto aqui também na escola, na Associação Cultural Desportiva da Escola José Macedo Fragateiro, porque vemos que o concelho está a crescer, está a ser a apostar na modalidade. Acho que aqui também o concelho de Ovar vai beneficiar muito, porque alguém pode dizer, ah, é mais uma arte marcial. Não é mais uma arte marcial. Não é. O judo, como já falou aqui o professor Fernando, e muito bem, o judo, pela a criação dele, quem o criou, Jigoro Kano, que foi o professor Jigoro Kano, ele era antes de tudo um pedagogo, o que ele queria, o que ele idealizou com a construção do judo, foi em criar uma modalidade que pudesse ajudar na formação dos jovens, na formação das crianças. E como também aqui falou o professor Fernando, e muito bem, nesta fase inicial, por isso é que o nosso foco está neles. Não quer dizer que não possam vir lá outras pessoas experimentar de idades superiores, porque nós já dizemos, o clube é... Dos 3 aos 100. Dos 3 aos 100. É dos 3 aos 100. É, dos 3 aos 100. É o slogan da associação. É um bom slogan. É um bom slogan. Para abranger toda a gente, embora o nosso foco primário é nos alunos que têm então hoje em idade escolar. Porque achamos que em termos da formação inicial deles é importantíssimo, até porque a Unesco fala que é uma das modalidades que deve ser abordada, deve ser praticada por todos os jovens até aos 21 anos, por ser abrangente na sua formação. Não se vocacionar só no aspecto competitivo, ou só no aspecto físico, ou só num aspecto mais espiritual, não. É um conjunto de todos estes domínios que é importante na formação do próprio jovem. É soma de todas essas partes, não é? Que traz ao judo esta... E como eu estava a dizer, foi isso que o seu criador, Jigoro Kano, quis, não é, trazer para a modalidade, e tem sido isso os princípios que vem fazendo desta modalidade e quem a pratica uma mais-valia. Esta modalidade traz uma mais-valia para quem a pratica. Neste dia 28, agora também, que é, vai ser o Dia Mundial de Judo, que foi o dia que nasceu Jigoro Kano, nós aqui em Ovar vamos ter uma iniciativa junto com aqui com a associação, que vamos no Dolce Vita, na Arena Dolce Vita, está lá o dia todo a promover a modalidade do judo. Aproveitamos para convidar todos para estarem presentes. Vamos ter, para além de atividades relacionadas com o judo, atividades também para crianças, como insufláveis, outros divertimentos. Então achamos que é muito importante aproveitarmos já este momento, sabendo que se calhar não vamos a tempo, porque só vai passar a entrevista. Mas, sim, de facto, mas nós estamos a gravar a entrevista quarta-feira, dia 25. A entrevista vai passar depois. De qualquer das formas, o que eu retirava daquilo que o mestre Tiago Ferreira nos disse aqui é que, de facto, já aqui uma associação que foi constituída há pouco tempo, mas que já estão aqui a mostrar trabalho. Sim, sim, sim. E isso leva-me, puxando aqui se calhar o fio um bocadinho atrás, desde quando é que existe esta associação aqui no Conselho de Ovar? A associação existe em termos formais, existe a partir desde o dia 8 de setembro de 2017. Portanto, ainda é um bebê, digamos. Exatamente. Assim. Exatamente, embora tenha sido começada a congeminar em abril, maio deste ano, ela ficou, digamos, criada naquele dia 8 de setembro, que é a nossa data de criação. Foi no dia 8 de setembro. O envolvimento da própria escola tem a ver com o caráter formativo desta modalidade, e esta associação foi criada em termos de parcerias com a escola, por termos também uma visão formativa e dar a oportunidade ao concelho de ter algumas atividades, neste caso é só o judo, mas poderão vir a ser outras, que sejam uma alternativa ao que está já implementado no concelho. Portanto, dar alternativa que as pessoas possam escolher coisas diferentes para obter resultados também diferentes. Exatamente. Eu, uma das coisas que me suscitou interesse e que acho que também suscita aos nossos ouvintes, porque é por isso que nós estamos aqui, para esclarecer e informar os nossos ouvintes, tem a ver com esta ligação entre a associação e a escola propriamente dita. Como é que surgiu esta ligação, porquê esta ligação e quais as vantagens desta ligação? Assim, a ligação surgiu por uma razão simples, tem a ver com o caráter formativo que a modalidade neste caso tem, e o objetivo que a escola em si tem de proporcionar à sua comunidade, neste caso educativa, e depois à comunidade local, de algumas ofertas que nós achamos, eu também sou professor da escola, achamos que a própria escola deverá ter como sua dinâmica normal, além do lecionar as aulas e de dar a parte que tem a ver com a parte pedagógica em si. Isto será uma oferta complementar que vem também assegurada através de um projeto de desporto escolar que também existe naquela escola. E isto tem a ver com esse aspecto formativo que a escola deve ter, além das aulas, para a comunidade em si. Mas esclareçam também lá para casa, porque quem vê à primeira vista que é a Associação Desportiva e Cultural de José Macedo Fragateiro, pensa que ela se destina apenas para os alunos da escola José Macedo Fragateiro. E isto não corresponde à verdade. Não, é para toda a comunidade, todos são bem-vindos e temos todo o gosto que toda a comunidade, quer seja da cidade de Ovar, quer do próprio concelho ou zonas limítrofes, venham lá, venham experimentar, venham ver como é que funciona e de certeza vão ficar agradados com aquilo que nós temos para lhes oferecer. Pois, e pegando naquilo que o professor Fernando Silva acaba de dizer, pergunto, então e como é que funciona? Se eu quisesse, eu tenho tanto jeito para judo como tenho para a astrofísica nuclear, que é zero, mas se eu por acaso quisesse praticar judo, o que é que eu tinha que fazer? Onde é que eu me podia dirigir? Com quem é que eu tinha que falar? Nós temos uma página, na internet, que, no Facebook, podem utilizá-la. E qual é a página? Basta procurar pelo próprio nome. São as siglas da própria associação, será ADCESJMF. No Facebook vai direto à página. Nós divulgamos lá várias coisas que nós fazemos. Tem lá os contactos com o que podem ter, mas se não tiverem acesso à internet ou não pretenderem visitar a página, podem sempre aparecer na Escola dos Amigos de Vergateiro. Nós estamos a funcionar à terça, à quarta, à sexta e ao sábado com aulas, sendo que à terça e à sexta, às 6:15, vão funcionar as classes mais jovens, que vai dos 3 aos 11 anos, e à terça-feira às 7:15. À quarta-feira às 18:15 e sábado amanhã das 9 às 10 funciona a classe de idade mais velha, que vai desde os 12 até aos 100 anos. E não temos ninguém com 100, mas já temos gente com 40 e tais que já praticam lá. Muito bem, o slogan, digo já, fantástico, ok? É. Então, nesse aspecto, ainda por cima fica no ouvido. Mas outra questão que se calhar pode ter aqui algum impacto, vocês têm algum tipo de limitação do número de alunos ou quantos mais aparecerem neste momento melhor? Sim, o objetivo é nós captarmos o maior número de alunos possível. Portanto, nós não temos limitações, não temos limitações nenhumas, já temos um número bom para quem iniciou agora de alunos, mas nós estamos abertos a todos os alunos que não praticaram a modalidade. O que é importante referir relativamente aqui à questão das aulas e do modo como as aulas são dadas, foi um princípio logo de base a nossa preocupação com nós termos grupos que possam ser o mais uniformes possível, ao nível de idades, ao nível de conhecimentos. E a ideia do clube será crescer sempre com esta base, não é? Com uma preocupação ao nível da formação. O número é sempre algo que é muito importante para nós, é certo, mas o que nós queremos dotar aos alunos que venham é a possibilidade deles praticarem com alguém da sua idade, com alguém com o seu nível técnico. E nós estamos a crescer, estamos agora a iniciar, como já referimos, mas uma coisa que de certeza que os pais vão encontrar quando chegarem para a primeira aula, porque a primeira aula é experimental, se quiserem fazer uma segunda aula também fazem experimental, as aulas são abertas, podem ver, o cuidado ao nível técnico, ao nível pedagógico está presente. Não falamos de outros sítios, não falamos de outras modalidades, mas mediante os conhecimentos que nós temos e o corpo técnico tem, como já viu, estamos ali num meio escolar, que já por si, ao nível pedagógico, é bom. Depois, ao nível de formação, tomando também a minha formação académica, como mestre nesta fase, também sou mestrado em Educação Física, também tenho o grau 1 de treinador de judo e continuo na minha formação também nessa área. Temos tudo para crescer com a ajuda dos professores da escola, que são uma equipa excepcional. Tivemos lá em divulgação da modalidade junto com os alunos, conseguimos alcançar Foi o universo quase todo, deve ter falhado para em meia dúzia de turmas da escola toda. E além disso tivemos também mais ou menos quantos alunos? Pai, 900 alunos. Entre a escola José Macedo Fragateiro Mais a Dias Simões, também fizemos mais a divulgação já lá nas Dias Simões. Vamos tentar abrir depois isto aos escalões, aos níveis de primeiro ciclo. Isso tem a ver em termos da operacionalização, é um bocadinho mais complicado por causa dos horários, mas também vai chegar a esse ponto. E o objetivo é de fazer a divulgação, neste caso tem a ver com o nosso agrupamento de escolas, mas estamos abertos a fazer divulgação em todo o local que assim o pretendam, porque o nosso objetivo é que a modalidade no concelho se implemente e que nós passemos a ser uma referência, no, pelo menos no distrito de Aveiro, sim, em termos desta modalidade. E falem do corpo técnico. Temos aqui o mestre Tiago Ferreira, que de facto já tem um currículo e uma experiência na área que falam por si, mas quem é que vos acompanha neste corpo técnico? Quais as valências que tem? Quantos elementos compõem o corpo técnico? O corpo técnico, inicialmente num clube, começa pelo mestre. Toda a evolução que passa para os alunos é através dos conhecimentos dele. Ao nível formativo, a evolução, a aquisição de conhecimentos, a passagem de cintos, ela é feita e avaliada ao nível do clube, no âmbito do clube, até ao, neste caso, primeiro Q. Primeiro Q, que é o cinto castanho. Quando passam para o primeiro Dan, o conhecimento já são avaliados ao nível associativo. A questão aqui da passagem de cintos é uma coisa muito interessante. Porquê? O último cinto do judo, que só foi atingido pelo o grande mestre, o mestre Shigeru Kano, é o branco. Se reparar, é o cinto que todos os judocas iniciam, é o cinto branco, não é? Há uma grande preocupação relativamente à passagem de cintos, mas o que eles têm que entender é que o cinto que eles usam quando iniciam a modalidade é o último cinto que um dia, se eles o conseguirem, não é, atingir, o poderão usar com muito esforço, com muito sacrifício. E até há uma frase, que é um dos princípios do judo, que diz: o dia em que tu te aperceberes de que nada sabes, aí tu fizeste o teu primeiro passo relativamente à aquisição de conhecimentos. Relativamente à questão do corpo técnico, nós estamos apoiados junto com a Associação de Judo de Aveiro, que nós, como clube, seu associado, por certo, vamos ter muitas ações, como esta que vai decorrer agora no dia 28, que vai proporcionar aos nossos alunos, ou também a todos aqueles que vão estar connosco, conhecimentos para poderem evoluir o mais possível ao nível da modalidade. A modalidade do judo tem uma componente desportiva, não está só relacionado com a questão marcial, mas a questão desportiva, mais até a questão desportiva numa certa fase e até um certo momento. Porquê? Porque é aquilo que o jovem atleta procura. É fundamental haver a competição, não é? Em algumas artes marciais, em alguns mestres não veem a vertente desportiva como algo importante, mas a vertente desportiva é muito importante. Já o próprio mestre Shigeru Kano queria implementar, por isso é que quando ele criou o judo, criou de forma a que um dos princípios fosse o do benefício mútuo, neste caso que a integridade física estivesse sempre protegida, para isso poder haver a competição. Se calhar, e acontece muitas vezes, grande parte dos nossos atletas lesionam-se mais quando vão jogar futebol com os amigos do que no próprio treino. Porquê? Porque todas as técnicas, todos os princípios fundamentais de treino protegem a integridade física, e o próprio atleta, ao enfrentar o adversário, tem que ter a responsabilidade e o cuidado de não magoar. Então, um dos nossos objetivos também para o clube é dotar aos nossos atletas da capacidade de poderem ir a provas e trazer alguns troféus, quem sabe, daqui a uns tempos, aqui para a nossa cidade, e que seja de orgulho para todos nós. O orgulho, se me permitem, e isto com humildade, quem tem 25 anos, mas o orgulho, pelo menos eu enquanto cidadão do município, já o sinto, por sentir que há pessoas que estão a desenvolver esta modalidade, que, pronto, eu continuo a dizer que normalmente não é mais habitual. Fico muito feliz, porque não pode ser só futebol, e atenção, eu adoro futebol, mas não pode ser só futebol. Sou de uma terra de voleibol, mas também não pode ser só voleibol, claro. Não pode ser só basquetebol, o judo também merece este destaque, e fico mesmo feliz por ver que este projeto está aqui a nascer. Outra das questões que eu gostava de colocar, já que temos aqui um mestre e que tem as suas competências de treino à flor da pele, que é uma questão que eu gosto de colocar a convidados que nós temos no Juízo de Bancada do âmbito desportivo, que é perceber esta dinâmica de treino, como é que funciona um treino de judo, porque toda a gente sabe como é que funciona um treino de futebol, melhor ou pior, metes os mecs, metes a barreira, faz ali um meinho e a coisa vai ao sítio. Um treino de judo, como é que funciona? Quanto tempo dura? Que tipo de aspectos é que são treinados? Porque isto no futebol é fácil, não é? É técnica, é tática, defende, ataca. No futebol as pessoas estão mais por dentro, no judo nem tanto. Daí esta minha questão. Portanto, como é que é a dinâmica de treino? Olha, a coisa mais importante, a coisa mais importante que acontece na aula de judo, e eu falo isto para os meus alunos, é logo o início da aula. E você pergunta, é logo o início da aula? Sim, porque no início da aula nós fazemos a saudação. O respeito ao mestre, o respeito aos colegas, o respeito à área de treino, em que nós vamos praticar, aprender, adquirir os conhecimentos que nos vão ser passados. E nós começamos logo aí com a saudação, que é um princípio fundamental em todas as aulas e que depois, ao longo da aula, acontece várias vezes, antes de alguns combates que fazemos, antes de alguns jogos. A saudação é fundamental. O que é que significa a saudação? Um agradecimento. Porque o João Mestre Shigoro Kano dizia que louco era aquele que achava que um adversário era alguém que trazia algum prejuízo para si. O Mestre Shigoro Kano dizia que um adversário é alguém que traz um benefício para nós. Tanto a gente possa perder como ganhar. Porquê? Porque se perdermos, pelo menos conseguimos ver onde é que estamos errados, se meditarmos relativamente à questão da perda. Se vencermos, acabamos por superar uma etapa a mais. Então, a questão da saudação é muito importante durante todo o treino. Relativamente à questão do treino, eu creio que há quem diga, mas tem aqui outro professor de educação física também, há quem diga que muitas vezes diz que a natação é o desporto mais completo, outros dizem que é outros desportos que são mais completos, eu sou suspeito, mas o judo, devido às componentes técnicas que tem e táticas também numa fase mais avançada, é um desporto que traz ao seu praticante uma exigência muito grande, muito grande. Nós na aula fazemos treino, desde treinos de neste caso de carga física, como treinos de mais formas motoras, motricidade fina, todo tipo de treinos. Para ser um bom atleta de judo nós precisamos ter muitas capacidades, até capacidades gímnicas. Às vezes põe os alunos a fazer cambalhotas, a fazer rodas, que não seja motivo para não nos vir visitar, não é? Que às vezes alguém pode ter o medo de fazer uma cambalhota, mas o que é que nós explicamos? Que é fundamental nós dominarmos o nosso próprio corpo para poder depois dominar a modalidade. Mas aqui o professor Fernando... E há uma coisa que é importante, que existe nos treinos de judo, digo já até porque eu também sou praticante das próprias aulas, que é o seguinte, é uma modalidade que nos treinos não dispensa ninguém. Exato. Ninguém. Exatamente. Ou seja, colocado de parte por ser alto, ou por ser magro, ou por ser gordo, ou por ser forte, ou por ser baixo. Todos têm o seu papel e o seu espaço no treino. Todos conseguem ter o sucesso, que é a coisa mais importante. Qualquer pessoa consegue ter o sucesso, porque nós no treino de judo fazemos aquilo que conseguimos fazer e vamos tentar fazer aquilo que temos mais dificuldades em fazer. E o próprio treino adapta-se às nossas condicionantes, quer técnicas, quer físicas. Isso é importante para se ter o sucesso. E por isso é que é uma modalidade que é atraente para as pessoas que aparecem, porque a experiência que nós temos neste quase um mês de trabalho que temos é que todas as pessoas que aparecem para vir experimentar as aulas, nunca nenhuma deixou de continuar. Portanto, nós não temos nenhuma desistência das pessoas que foram lá ver as aulas. Isso é ótimo, ver e experimentar. Por isso, experimentam e querem continuar, porque veem que é uma modalidade que é atrativa, que é dinâmica, que é inclusiva, que inclui toda a gente. Até existe em termos esportivos, a modalidade de judo existe também nos Paralímpicos, por exemplo. Exatamente. É muito inclusiva. E foi estes aspectos todos que nós, enquanto associação, apresentámos e que a escola, ao ver estas componentes todas, que são importantes da parte pedagógica e de formação, se associou a nós nesta parceria que temos com esta associação recém-criada. Muito bem, e em termos de tempo de treino, normalmente, qual é que é a duração habitual do treino? Uma hora, duas horas, mais? Neste momento nós estamos a fazer os treinos de uma hora, todos eles. Logicamente, à medida que se vai evoluindo, os tempos de treino também vão aumentando, ou a quantidade deles vão aumentando. Neste momento, nós estivemos a falar qual era a melhor solução para o desenvolvimento inicial do projeto, é para as idades mais jovens terem dois treinos de uma hora por semana, e para as idades um bocadinho mais acima, a partir dos 12 anos, três treinos de uma hora por semana. E se bem percebi, o objetivo agora é crescer no judo, não é para já alargar a outro tipo de atividades. Neste momento, para já, é consolidar para já esta escola. Logicamente, nós estamos abertos a outros projetos que não têm que partir só de nós. Pode haver pessoas que tenham projetos válidos que poderão apresentar à associação. A associação, depois, em reunião, analisando se for um projeto que entra dentro do espírito desta associação, que tem a ver com este caráter formativo e relacionado com o aspecto da vida escolar, da formação dos jovens em idade escolar. Nós também o podemos abraçar, não está de um modo excluído. E quem diz isto, não diz só na vertente esportiva, na vertente cultural, também estamos abertos a fazê-lo. Neste momento nós tínhamos que começar para algum lado. Começámos pelo judo porque achámos que era uma modalidade importante a ter aqui no concelho, e que eu acho que vai encher de orgulho todos aqui os nossos concidadãos. Repito, acho que já começou a encher de orgulho. Acho que já começou a encher de orgulho. Falando também um bocadinho, até porque caminhamos para a reta final da entrevista, falando um bocadinho de futuro, vêem-se, onde é que vem a associação daqui a um ano? Que é sempre uma pergunta interessante de colocar aos nossos convidados, porque obriga aqui a um exercício que acaba também por ser uma espécie de mini compromisso. Exatamente, claro. Tipo. Um mini compromisso. Portanto, já percebemos que no fundo é um bebezinho. Exatamente. Bebezinho no bom sentido, não é? Bebezinho porque é recente, tem muito potencial de crescimento. Onde é que vem este vosso bebezinho daqui a um ano? Eu daqui a um ano estou a contar ter bem mais do que os atletas que nós temos neste momento, que já não são tão poucos quanto isso. Estou a ver a associação já ter uma participação efetiva na parte competitiva, que é aquilo mais importante. Nós estamos a preparar agora para a parte competitiva. Estou a ver a associação a crescer e a abarcar mais gente, quer para a parte esportiva, quer para a parte da própria associação, na parte organizativa. E estou plenamente convencido que irão aparecer outros projetos tão bons como este que apareceu agora do judo. Bem, para um ano está aí um bebê em esteroides. Nós temos que ser ambiciosos também. Exatamente. Se a gente não for ambicioso, a gente não vai querer. Exatamente. Admiro muito essa postura. Tentar alcançar as estrelas, não é? Parece. Não conseguimos chegar lá, pelo menos chegamos bem alto. Tiramos os pés do chão. Mas também gostava de ouvir a opinião do mestre Tiago Ferreira nesta questão. Onde é que vê este vosso bebê daqui a um ano? E se partilha desta visão, se quer acrescentar alguma coisa a esta visão ambiciosa, claro, que o professor Fernando Silva aqui nos deixou. O que eu posso falar é relativamente à questão do judo, não é? Agora da secção ou do polo de judo que está na escola. O que eu quero e o que eu ambiciono, não é? Há aqui duas coisas que eu ambiciono, não é? Porque podem parecer que são caminhos no mesmo sentido, mas podem ter caminhos distintos, porque no judo, o judo é uma modalidade que ao nível competitivo, vamos aqui ser realistas, é preciso gostar muito, e é preciso o atleta, neste caso, querer. Porquê? Porque no basquete, no futebol, em outras modalidades coletivas e até algumas atividades individuais, eu nas coletivas estou sempre com alguém. Alguém pode-me, neste caso, ocultar as minhas dificuldades. Algumas individuais não são tão violentas, no sentido de que o confronto direto não é tão forte. Então é preciso que o atleta tenha um perfil e o meu objetivo, o meu desejo é formar atletas, explicar-lhes que eles ganham em superar esses medos, que vão ganhar em superar esses medos. E então esta parte aqui que o professor Fernando falou de que querermos ter atletas na parte competitiva, para mim vai ser fundamental passar-lhes esta ideia, mostrar-lhes que para eles vai ser bom. Porque um atleta que consegue subir a um tatame, fazer a saudação a um tatame, fazer a saudação a um adversário, e quando ouve a palavra ajimé, mesmo com o friozinho na barriga, mesmo com tudo, consegue chegar ao fim do combate, independentemente se ganhou ou perdeu, na vida dele vai ter muitas contrariedades. Vai ter muitas contrariedades. E o facto de, em termos desportivos, ter vencido estes medos, não é? Vai fazer dele um melhor cidadão, uma melhor pessoa, alguém com mais capacidades, vamos falar assim, não querendo pôr abaixo outro tipo de modalidades, outro tipo de práticas, mas depois de ultrapassar isto, vai ser alguém quase certeza absoluta com mais capacidades. É caso para dizer que o judo prepara as pessoas para a vida. Para a vida, exatamente. No fundo, resumindo, se bem interpretei aquilo que disse. O judo prepara para as pessoas para a vida. Depois, para além desta questão competitiva, o que eu quero, há muita gente que nos procura porque tem uma preocupação com os filhos. Uhum. Tem uma preocupação porque ou os filhos são demasiado tímidos, ou porque os filhos na escola, com os colegas, às vezes são amedrontados e procuram-nos. E eu fico muito feliz que, a passado alguns anos, já tenho alguma experiência nesta modalidade, quando eu vejo crianças a serem completamente transformadas no sentido de autoconfiança, transformadas no sentido de não se amedrontarem, de conseguirem ter momentos de concentração que não conseguiam até ao momento, momentos em que eles conseguem adquirir resultados até na escola que não adquiriam, porque é possível, não é? Porque o desporto traz isso para os próprios atletas, para os próprios alunos. Então temos esta questão competitiva, que será muito importante e é muito importante para nós, mas temos esta questão formativa e esta questão pessoal que muitas vezes preocupa os pais, é uma preocupação nossa. E eu tenho como objetivo, já alguns atletas que tenho lá, já alguns alunos que tenho lá, que eles consigam ultrapassar, porque nós, quando entra um aluno, nós conseguimos logo traçar um objetivo para ele, não é? Mediante as características, mediante o que nós vemos, mediante a nossa experiência, e já tenho alguns objetivos traçados para alguns alunos, não é? Para alguns atletas, para que eles também possam ter este conforto que precisam para a sua própria vida. Bem, depois de uma explicação tão apaixonada, tão detalhada e com tantas vantagens, até eu estou a pensar em escrever-me. Pode vir. Mas o meu problema é só um, professor, que é mesmo falta de tempo, porque senão, depois de ouvir estas explicações tão apaixonadas e tão vindas, tão sinceras, se calhar a palavra correta é esta, tão sinceras, de facto, uma pessoa, eu já vos tinha dito, a questão do orgulho já nem se coloca, mas já vai um bocadinho mais além, que é o orgulho e é a vontade que vocês estão a conseguir despertar, pelo menos em mim, e espero que também lá em casa sintam essa vontade de participar e de beneficiar, no fundo, destas. E como eu disse, as pessoas que vão lá normalmente não vêm embora. Não. Vai e fica. Exatamente. Vai e fica. Normalmente é assim. Muito bem. O que também vai, e neste caso não fica, é o tempo. Porque o tempo vai-se e não volta. Nós aqui na nossa entrevista estamos, como eu dizia há pouco, a caminhar para a reta final. E por isso eu gostava de perguntar aos nossos dois convidados, se houve algum ponto que gostassem de tocar, algum ponto que nós não tínhamos referido e que queiram aqui referir. Eu creio que em traços gerais tocamos naquilo que era importante, é uma mais-valia, tem um caráter formativo, percebemos onde funciona, como funciona, para quem é que funciona. É dos 3 aos 100, não é? É dos 3 aos 100 para toda a gente. Para toda a gente. Ninguém fica excluído. Tem uma página de Facebook. Site neste momento ainda não se justifica. É Facebook, é para a maneira mais fácil também. É mais interativo, está toda a gente no Facebook. Para já é o que existe. Portanto, quem quiser conhecer a atividade desta nova associação que está a surgir aqui no concelho, quem quiser ter os contactos para poder também marcar as tais sessões experimentais, já com um aviso que, se for experimentar, muito provavelmente vai gostar e vai ficar. Exatamente. E portanto, é só dirigir-se à página de Facebook da Associação Desportiva e Cultural da Escola Secundária José Macedo Fregateiro. Ou então aparecer lá, preparado para fazer a aula. A única coisa que tem que levar é uma sweatshirt e uma calça de fato treino. Sweatshirt e calça de fato treino. Ok, mais nada. E boa vontade. E boa vontade de participar. Vontade. Muito bem, portanto, os ingredientes estão todos aqui. Eu acho que passou lá para casa que, de facto, não estamos a falar de um projeto qualquer. Não estamos a falar de um projeto que não tem vantagens. Pelo contrário, tem muitas vantagens, muitos benefícios. E por isso eu deixo aqui o reto aos nossos ouvintes. Nós aqui no Juízo Bancada não costumamos trazer projetos pequenos nem coisas que não interessem. Se os nossos convidados estão cá, interessa. E portanto, lanço o desafio. Novos, menos novos, gordos, magros, altos, baixos, como dizia o professor aqui há pouco, toda a gente tem lugar no judo e portanto fica aqui o reto para que participem. Aqui aos nossos convidados também uma nota, que é a seguinte: nós nunca, mas mesmo nunca, deixamos os nossos convidados irem embora sem lhes dar um minutinho para deixarem uma mensagem especial lá para casa, seja de cumprimento, seja de apelo a que as pessoas participem. Enfim, nós fazemos assim: damos um minuto ao convidado, deixamos o microfone ligado e a responsabilidade é dele para falar para este auditório fantástico, que é o auditório da rádio AVFM. Portanto, professor Fernando Silva, vamos começar por si. Um minuto lá para casa para a mensagem final. A coisa que tenho para dizer, ou simplesmente tenho que agradecer a convite feito pela Antena Vareira, AVFM. Segundo, tenho que agradecer à Escola Secundária José Macedo Fregateiro por ter abraçado este projeto juntamente para a criação desta associação de parceria. E em terceiro, tenho que convidar toda a gente a que tenha conhecimento, que vá experimentar, vá ver o que realmente é. Isto é uma modalidade interessante, é muito boa para todos os miúdos, promove a autoestima, a autoconfiança dos miúdos, promove a disciplina sem ser rígida, além de desenvolver aspectos no caráter desportivo e físico. Portanto, é uma modalidade para todos e recomendável para todos. Muito bem, esta foi a mensagem inspiradora do professor Fernando Silva. Eu agora deixo o mesmo reto, naturalmente, ao mestre Tiago Ferreira, para nos dar aqui também a sua mensagem final. Aqui, como o meu colega, gostava de agradecer também o convite que nos fizeram para estar aqui presentes, agradecer por terem dado a oportunidade também para falarmos da associação e agora também mais específico deste projeto que nós estamos a desenvolver ao nível do judo, porque realmente acreditamos, como já falámos, que é uma modalidade extraordinária. Convidamos toda a gente que queira conhecer, experimentar, ver, por curiosidade, passar no clube para estar um pouquinho connosco, para sentir ali um pouquinho daquele espírito que se vive ali. Se quiser se descalçar, pôr-se em cima do tatame, sentir o que é ter ali uns pés sobre aquele espaço, não digo que vai ser uma sensação assim de outro mundo, mas vai ser uma boa sensação, porque ali realmente respira-se e tem-se respirado nestes poucos tempos que temos momentos de muita alegria, de boa disposição, e sentimos que aqueles que estão lá connosco estão satisfeitos. É pena nós estarmos aqui na rádio, porque aquilo que me apetece fazer é uma saudação tradicional, não é? Que é uma pequena vénia, uma pequena inclinação, em sinal de respeito e de admiração também por todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Não conseguem me ver, mas farei agora a vénia para vocês. Muito obrigado, está bem? E portanto, é uma maneira simbólica de terminarmos aqui esta edição do Juízo de Bancada. Eu creio que nunca terminamos de uma forma tão simbólica. Acho que é a primeira vez em 3 temporadas e todas as semanas temos convidados que acabamos com uma forma diferente. Por isso, só por aqui também já agradeço aos nossos convidados o facto de terem estado aqui connosco e trazerem aqui um projeto tão inspirador e que enche de orgulho, eu acho, toda a gente que o ouviu. Portanto, nós aqui no Juízo Bancada por hoje estamos conversados. Esta quarta-feira o modelo foi um pouco diferente do que é habitual, mas agora é este o novo formato do Juízo Bancada. Já sabe, de 15 em 15 dias temos convidados e de 15 em 15 dias fazemos análise aos temas mais importantes da atualidade nacional e local. Esta semana tivemos connosco Fernando Silva e Tiago Ferreira, da Associação Desportiva e Cultural da Escola Secundária José Macedo Fragateiro. Para a semana estamos de volta para mais um Juízo de Bancada, onde, como disse, vamos fazer a análise aos temas mais importantes da semana. Durante esta pausa, até à próxima quarta-feira, não deixe de passar pelo nosso Facebook, em facebook.com/juizobancada, onde pode voltar a ouvir esta entrevista e muito mais informações. Passe também no site da AVFM, onde pode consultar também as notícias mais importantes aqui do Conselho de Ovar. E com isto eu despeço-me dos nossos ouvintes, dos nossos convidados aqui também em estúdio, desejando a todos uma boa semana e até à próxima quarta-feira para mais uma edição do Juízo de Bancada. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada.